Hoje a rua é minha, então liga o som, aê guerreiro. Avisa pras doninhas que eu só colo com os verdadeiros. Hoje a rua é minha, aê. Liga o som da nave, ajusta esse grave. Hoje a rua é minha, aê. Só chegar suave, só som pode tá grave, meu parceiro. Aqui tem tudo que eu gosto, tem tudo que preciso. Hoje eu tô longe de Dubai, mas tô dentro do paraíso. É que essa rua aglomerou essas donas tão indecentes. Lata de serva na mão e um sorriso saliente. Mais tarde todo mundo louco, aquele ali como é que tá? Já não sabe se quer ir pra Bagdá ou Badagá. Minha preta, hoje eu nem falei com ela. Eu tô pra me soltar no mundo e a mina presa na novela. Deixa os parceiros brincar, que hoje é só diversão. Me sinto em casa quando eu tô na rua, eu, as donas e os irmãos. Deixa os parceiros brincar, que esse sol tá de verão. Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco e os gravão. Nós tudo louco os gravão. Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco os gravão. Nós tudo louco os gravão. Hoje a rua é minha, então liga o som, aê guerreiro. Avisa pras doninhas que eu só colo com os verdadeiros. Grave, meu parceiro. Me faz tão bem, fico tão zen. Pra que reclamar? Tem o sol pra me aquecer e a lua pra me inspirar. A malandragem pra somar. Mas sei quem não quer minha sorte. Mas não vai me ver cair, que a reza da coroa é forte. Sei que aqui é meu lugar e a quebrada é meu tesouro. Cada muro chapiscado tem valor maior que ouro. Que o frevo sempre será VIP, é melhor que o de Amsterdã. Que nosso futebol descalço não tem no Maracanã. Deixa os parceiros brincar, que hoje é só diversão. Me sinto em casa quando eu tô na rua, eu, as donas e os irmãos. Deixa os parceiros brincar, que esse sol tá de verão. Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco e os gravão. Nós tudo louco os gravão. Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco e os gravão. Nós tudo louco os gravão. Grave.